que coma. Ella quiere que la chupe entera. Estoy que me curo, que era una enfermera. Mami, tú me tienes candela. A la dos yo la tengo en vela. Ya me puse pa' el problema y quiero comerte como Nutella. No pierdo tiempo, ya el humo está en el viento. Dale que estoy sediento, estoy bellaco y no miento. Esto me está corriendo, dame que estoy pidiendo. Y la hierba me pone a alucinar, dame eso que me estoy muriendo. Y quiero más. Yo fiz un pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Sou porra louca, mas também sou dedicada. Em casa não falta nada, trabalho pra estudar. Eu tenho alma de pipa voada. Minha vizinha fala, fala e não consegue acordar. Más un, só pra no ficar maluca. No pierdo tiempo, ya el humo está en el viento. Dale que estoy sediento, estoy bellaco y no miento. Estos me están corriendo, dame que estoy pidiendo. Y la hierba me pone a alucinar, dame eso que me estoy muriendo. Y quiero más. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha um real. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Nicky Jam, Lumila, Lumila, Lumila, Nicky Jam, dice. Sei nem onde eu tô.